Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo. Não acredito que tenha alguém me ouvindo, gente. Eu tô aqui de novo, sábado à tarde. Hoje eu estou sem tempo, daqui a pouco é o churrasco da Michelle. Como sempre acontece comigo, eu estrago surpresas. Eu mandei um scrap pra ela dizendo que não fui à casa dela comer bolo porque no sábado tinha churrasco. Mas ninguém me disse que era festa surpresa, me disse que tinha festa. Ah, só eu mesmo. Então, tô aqui com o tempo contado, como se isso fizesse diferença, porque hoje eu não tenho assunto, não sei do que falar. Eu tô com um microfone novo. Em todos os testes que eu fiz, eu consegui gravar minha filha lá no quintal falando: "Oh, Vitória não quer me deixar andar de bicicleta." E a Vitória: "Ah, tá na minha vez." Eu não sei se agora. Agora elas estão falando baixinho. Não sei se vocês vão ter o prazer de ouvir Carolina e Vitória nesse podcast. Ele não consegue gravar o som ambiente. Eu vou ter que mixar de novo depois, jogar a música por cima da minha voz e, se não der certo, tragédia feita. Comprei um fone novo, acho que eu já falei sobre isso. Já falei sobre isso. Legal fazer um programa de rádio sem assunto. Então, uma coisa sobre a qual eu não escrevia, as CPIs de Brasília. No passado, quando eu fazia meus diarinhos em folhas de papel, eu escrevia muito sobre política. Pirralha, 10 anos. E parei porque bem cedo também eu me desiludia com tudo aquilo. Você acompanha investigações, você acompanha denúncias e não dá em nada. Isso tem sido assim ao longo da história do Brasil e não precisou que eu chegasse a uma idade avançada para perceber isso. Acho que antes dos 10 anos eu me desiludi com as investigações, com a política, com tudo. Eu acho melhor a gente fazer a nossa parte, a gente trabalhar, porque existe essa história de que a gente muda as coisas por voto e a cada eleição que passa não muda absolutamente nada. É meio triste admitir que eu estou desiludida, é meio triste admitir que desde que eu me entendo por eleitora, dona de título, eu votei no PT. Votei no PT e agora o país inteiro paga, mas pelo menos se serve de consolo os outros erros. As outras eleições também foram furadas. E assim a vida vai. Desiludida. Eu falei na semana passada sobre os fóruns, né? Ao longo da semana eu recebi mais notícias do Fórum Cultura Latina. Eu recebi um e-mail de uma amiga me pedindo para reconsiderar minha posição de não dar as caras por lá. E eu atendi essa amiga, em consideração a ela, porque que eu tenho de mais atrativo aqui na internet, que me faz não largar esse vício, são as amizades verdadeiras que eu consigo por aqui. E foi o que eu falei para ela: "A você eu não posso deixar de atender, seu pedido eu não posso ignorar." Então eu apareci por lá, mas sem muito entusiasmo. E como hoje não tinha sobre o que falar, vou acabar falando sobre uma coisa pessoal. Hoje eu acompanhei a minha mãe até a casa do meu tio, irmão dela, que é meu tio e meu padrinho. Alguns anos atrás a gente caiu no pau, a gente se pegou mesmo. E eu fiquei, acho que, 5 anos sem falar com ele. Coisa horrorosa, né? A minha mãe leva minha filha lá, escondida, não me fala, e eu faço de conta que eu não sei. Quando ele liga pra cá, eu até falo com ele, como se nada estivesse acontecendo, mas é aniversário dele, minha mãe estava indo pra lá, eu encontrei ela no meio do caminho, ela me perguntou: "Você me acompanha?" Eu acompanhei. Cheguei lá, encontrei meu tio e Eu não vou dizer que foi teimosia minha, que foi coisa de criança, que eu estava errada, que eu não estava enxergando, que era rebeldia adolescente. Nada do que eu fiz eu vou me arrepender. Nada do que eu falei eu vou me arrepender. De nada. Mas isso tudo ficou para trás. Para extrema felicidade da minha mãe, eu disse a ela que é verdade que família é família, que sangue é sangue. É claro que a distância do tempo ajuda bastante, que não foi nenhum grande ato de perdão, um grande ato de grandeza. Simplesmente aquilo tudo ficou para trás e não tem mais importância. Há muito tempo que eu queria chegar perto dele, dar um abraço, dar beijo. E eu achava que ia ser forçado, que eu estava me forçando por obrigação, por essas coisas de família. Se o microfone é bom mesmo, vocês vão ver que meus papéis acabaram de cair no chão, mas eu tô fazendo sem script. E eu senti que não foi forçado. Ficar cara a cara com ele, eu realmente abracei, realmente beijei. Eu senti que ele tava emocionado de verdade. Só não teve choro, tá, gente? Só teve nó na garganta, mas não teve choro. E eu me sinto muito, muito, muito bem de ver que não guardo nem ressentimento e nem culpa por estar brigada com ele. Coisa do passado, coisa que não vem mais ao caso. E isso é uma coisa típica da minha família. As pessoas nem brigam, elas se desentendem e vai cada uma para um canto. Não procura saber, não pede notícia. Eu não acho isso legal. Mas eu acabo agindo como todo mundo. Hoje à noite tem o chá de bebê da minha amiga Tatiana. Tatiana, eu conheço desde a quinta série. Cheguei no colégio novo, novos amigos. Encontrei uma menina que havia estudado comigo no CA, Ana Lúcia. Ana Lúcia conhecia a Tatiana e nós andamos juntas um tempo. Nós pegamos um tempo. Isso vocês vão ver que é uma constante na minha vida. Briguei com as duas e foi uma novela mexicana. Ficamos 2 anos nessa relação de amor e ódio. Depois a Ana Lúcia saiu da escola e a Tatiana virou uma das minhas irmãzinhas. Ela, Dayana e Aline, as três baixinhas da escola. As três com 1,5 m. Marcela pergunta se era pré-requisito para entrar na Irmandade ter 1,5 m. Eu tenho 1,55 m, tá? Sem salto. E finalmente a minha Tatiana vai me dar uma sobrinhazinha, a Sofia. E hoje é o chá de bebê. E eu me lembro perfeitamente do que a Tatiana fez comigo no meu chá de bebê. Ainda tiraram fotos daquilo, fotos que eu não escaneei, que eu não joguei fora, mas botei num álbum escondido lá no alto do guarda-roupa, ao qual ninguém tem acesso. E hoje eu pretendo dar o troco. Sem falar nas comidinhas deliciosas da mãe da Tatiana. Já são 2h17, daqui a pouco a gente vai pro churrasco surpresa, que não é mais surpresa, da Michelle, e depois eu vou pra casa da mãe da Tatiana. Então, pra quem não tinha assunto, né, falar quase 9 minutos, tá bom, né? Muito obrigada pra quem ouviu. Eu ainda vou ficar um tempo aqui tentando mixar essa faixa de voz com as músicas. Se não der certo, não tem programa essa semana. Se você está ouvindo, é porque deu. Ah, gostaram do meu microfone novo? Pelo menos acabou a ventania. Um beijo. Eu não sei porque eu falo em plural. Se é que além do Edu alguém escuta isso. Se é que o Edu escuta isso. Mais um beijo para todo mundo que estiver aí. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Tchau.